Ei, você, vem dançar comigo. Todos sabem o que você já fez comigo, mas eu te amo, meu bem, não vou te esquecer. Você sempre está presente em meus pensamentos. Poliana, você é a dona dos meus juramentos. Poliana, você é a dona dos meus pensamentos. Volta, Poliana, vem me dar o teu amor. Vem fazer feliz este sonhador que hoje sofre porque te ama. Já esqueci de tudo que você me fez. Já não interessa o que passou, passou. Vem ficar comigo pelo nosso amor. Volta, Poliana, vem me dar o teu amor. Já não interessa o que passou, passou. Vem ficar comigo mais uma vez. Eu já esqueci de tudo que você me fez. Já não interessa o que passou, passou. Vem ficar comigo pelo nosso amor. Todos sabem o que você já fez comigo, mas eu te amo, meu bem, não vou te esquecer. Você sempre está presente em todos os momentos. Poliana, você é a dona dos meus pensamentos. Poliana, você é a dona dos meus pensamentos. Volta, Poliana, vem me dar o teu amor. Já não interessa o que passou, passou. Vem ficar comigo mais uma vez. Eu já esqueci de tudo que você falou. Já não interessa o que passou, passou. Vem ficar comigo só mais uma vez. Volta, Poliana, vem me dar o teu amor e fazer feliz este sonhador que hoje sofre porque te ama. Eu já esqueci de tudo que você me fez. Já não interessa o que passou, passou. Vem ficar comigo só mais uma vez. Eu já esqueci de tudo que você me fez. Já não interessa o que passou, passou. Vem ficar comigo só mais uma vez.